Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Anos 60. Hoje é domingo, dia 30 de outubro de 2011. O programa Anos 60 faz, de por hábito, companhia todos os domingos entre as 18 e as 19 horas. Vamos hoje dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Já vi na passada semana que, apesar de estar ausente da maior parte dos meus programas, o Anos 60 seria uma das exceções à regra e iria então marcar presença neste mesmo espaço radiofónico. O Anos 60 vai então hoje começar com uma música, uma balada, música talvez um pouco triste, dá pelo nome de Oração de um Triste. É mesmo assim, a música é de Roberto Carlos, faz parte do long play de 1963 intitulado Splish Splash. Vamos também ficar com uma outra música de 1969. A música dá pelo nome de, nem mais nem menos, que Sylvie. A voz é dos do Ouro Negro. Ou melhor, peço desculpa, não é Sylvie, mas sim Maria Rita. Tinha que estar correto. Vamos também ficar com Hats After Larry, a música de Del Shannon, que vai dar seguimento à nossa edição do Anos 60, que vai assim fechar a primeira sequência de três temas deste mesmo espaço radiofónico. O Anos 60 dá então assim início e durante 60 minutos vamos chegar com música dos anos 60. A primeira música, como disse, é de 1963 e intitula-se, aliás, Oração de um Triste, a voz de Roberto Carlos. Às vezes duvido de sua existência. Ó Senhor, eu lhe peço perdão, pois há horas na vida da gente que a dor da revolta supera a razão. Sim, eu sei, deve haver um Deus. Sim, eu sei, tem que ter um Deus. Deus que fez o céu, a terra, o mar e todo bem que existe. Só não entendo por que eu sou tão triste. Deve haver um Deus. Sim, eu sei, tem que ter um Deus. Deus que fez o céu, a terra, o mar e todo bem que existe. Só não entendo por que eu sou tão triste. Se existe um bem, Deus existe. Se Deus existe. Foi um dia nas Fontainhas que eu vi falando com umas amigas. Atirei-lhe beijos, elas riram das gracinhas. São coisas próprias da rapariga. E eu voltei, todos os dias a procurei.

então de volta, estimados ouvintes. Antes de mais, a música que acabamos de ouvir chamava-se Little Flirt Town. Era a música de Del Shannon, sim, mas de 1963 e não aquela que inicialmente anunciei, Hats of Tulare. Vamos agora seguir com a música de Aretha Franklin, o tema Baby I Love You, que nos reporta ao ano de 1967. 2 anos antes, Alan Price interpretava um tema que acabaria por fazer sucesso num outro género e numa outra época. I Put a Spell on You, a música de Alan Price, como disse, que nos reporta há 2 anos antes, ou seja, 1965. Fechamos com um tema de 1964, a música dos Bachelors, que se intitula Diane. São estas as 3 músicas que vamos então ouvir para dar início à segunda sequência de 3 temas do ano 60. Escutamos Baby, I Love You, de 1967, a voz de Aretha Franklin. Stop the things that you do. I'm blind. I just can't stand it, babe. Where you're always running around. I just can't stand it. Where you always put me down. I put a spell on you. Ouvintes, acabamos de ouvir os The Bachelors, Diane, o tema de 1964. Agora é tempo de intervalo neste espaço radiofónico que lhe trará três temas de Portugal, nem todos, todavia, cantados em português. O conjunto, aliás, os quinto académicos vão-nos trazer uma música que dá pelo nome de Train. Logo depois, sim, música portuguesa, o conjunto Rui Manuel, Fuga e ainda Daniel Bacelar e os Gentlemen, com o tema Se Eu Enlouquecer. São estas as três próximas músicas que vamos ouvir dos anos 60, que vão assim fechar a primeira parte desta edição deste espaço radiofónico que lhe faz companhia, por regra, aos domingos entre as 18 e as 19 horas. Assim seguimos, depois de um breve intervalo, estou de volta com mais música lusitana, mais calma todavia, que vai então assim abrir a segunda parte deste espaço radiofónico. Por agora então despeço-me com estes três temas. Recordo os Quinto Académicos com Train, depois o conjunto Rui Manuel com Fuga e ainda também Daniel Bacelar e o seu conjunto, o Gentleman com Siu e Louquecer. Fique por aí, a boa música vai começar a tocar já de seguida. Até já! It's a fate. Train like you train, my mind be set. Wow! Train, not good train, it's hard for me. Oh, yeah. Train, got someone I want to see. Goes inside a train. There is someone I got to see. No matter how train, please help me train. What makes me go? Train, why do you train? You want me so? Canal 2. Comece bem o dia na companhia do Canal 2. Às 10 da manhã, Carlos Bonaparte abre as portas de um novo dia e traz-lhe de par em par. Efemérides, curiosidades, música e, claro está, boa disposição. De par em par, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Segunda à sexta-feira, o Canal 2 traz-lhe Girassom, o espaço dedicado à música portuguesa. Girassom é um espaço sem locução com duas edições diárias, entre as 12 e as 13, entre as 16 e as 17 horas, e com uma edição compacto durante 2 horas e 30 minutos, entre as 13 e as 15h30, aos sábados. Girassom, o momento ideal para quem gosta de música portuguesa. Girassom. De segunda à sexta, das 12 às 13 e das 16 às 17, e com uma edição compacta aos sábados, das 13 às 15h30, aqui no Canal 2 da Antena Web. Olá, ouvintes, bem-vindos agora à segunda parte do programa Anos 60, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Estamos de volta depois de um breve intervalo. E tal como vos prometi, vamos continuar a ter a música aqui de Portugal, dos anos 60. Ainda temos aqui algum arquivo em espólio, aliás, algum espólio possível para trazer aqui a edição de hoje dos anos 60. E vou começar com um nome raro na música portuguesa. Mesmo nos anos 60, não era muito habitual ouvir-se falar de Nuno Filipe, e muito menos a solo, numa altura em que o que estava a dar eram as bandas. Ora, vamos aqui ouvir Os Gatos, uma música então do final da década de 60, de Nuno Filipe. Vamos também ouvir Os Gambuzinos com Aida, uma música fantástica também. E depois vamos ficar com Os Celtas, recordando Disparates, a terceira música desta primeira sequência musical, da segunda parte do anos 60.

Os Gambuzinos com Aida foi o tema que acabamos de escutar nesta edição do Anos 60. Vamos agora seguir com mais 3 temas, já estamos bem perto do final da nossa edição, mas ainda há mais 6 músicas para ouvir e 3 delas vêm já a seguir. A primeira música é lá do Sertão, vamos ficar com Disparada, a música de Jair Rodrigues, de 1967. Para ouvir também a voz de Aguinaldo Rayol e o tema A Praia. E para fechar, uma música bem conhecida de todos os ouvintes. Afinal, quem é que não conhece Charles Aznavour e o tema La Bohème? 3 bonitas melodias, as últimas 2 mais baladas, a última uma verdadeira balada que aqui em Portugal fez de veras muito sucesso. São estes os 3 temas de 1967 e são estas as 3 músicas que vamos então ouvir já de seguida. A primeira, como disse, é lá do Sertão, a voz de Jair Rodrigues e o tema que se intitula Disparada. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo para consertar. Na boiada já fui bom, mas um dia me montei, não por motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Thank you.

Thank you.